ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 11 de abril. O tema Livre está entrando no ar agora. Hoje nós vamos tratar de estresse. Fim de semana chegando, né? Sexta-feira, todo mundo cansado da semana de batalha. Nós vamos tratar desse problema do cansaço, do estresse, mais do que o cansaço. E junto com isso, com o problema da fertilidade. Ou, na verdade, a fertilidade não é um problema, o problema é a infertilidade. Mesmo com mais e mais clínicas de fertilidade adotando programas de gerenciamento de estresse, como yoga, terapia cognitiva e biofeedback, o papel do estresse na fertilidade continua uma questão discutida. Alguns especialistas ainda recitam uma antiga máxima: enquanto a infertilidade indubitavelmente causa estresse, o estresse não causa infertilidade. Agora, pesquisadores sugerem que as duas condições podem realmente estar ligadas. Num estudo publicado online na revista Fertility and Sterility, cientistas relataram que mulheres que pararam de usar contraceptivos demoraram mais para ficar grávidas quando apresentavam altos níveis da enzima alfa-amilase, um indicador biológico de estresse, e na saliva. Agora nós vamos tratar dessa questão, partir desse ponto de partida aqui para outros assuntos também ligados e correlatos, com o Dr. Paulo Galo, que é especialista em reprodução humana assistida, diretor médico do Centro de Fertilidade da Rede DOR, e com a Andréa Rossi, que é psicóloga clínica, coordenadora do grupo de apoio do Vida. O Vida, o que é? Para começar, o Dr. Paulo Galo, bom dia, o que é o Vida? Na verdade, o Centro de Fertilidade da Rede DOR é o Vida. O nome da clínica é Vida, Centro de Fertilidade da Rede DOR. Ah, tá, porque aqui está o contrário. Centro de Fertilidade Vida, aí eu digo, pensei que era... Mas está ligado à Rede DOR. Clínica Vida, Centro de Fertilidade da Rede DOR. Nós temos uma parceria com a Rede DOR. Você atua em todas as unidades da DOR, é isso? Não, o Vida, Centro de Fertilidade, é uma clínica para tratamento de casais inférteis, que fica situado na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 6.205, terceiro andar. E nós, nos primórdios, a clínica foi dentro do Barra DOR. Sim. Essa clínica surgiu dentro do Barra DOR. Com o tempo, nós crescemos, precisamos de um espaço maior, saímos do Barra DOR e continuamos com uma parceria saudável com a Rede DOR. Mas hoje ela não pertence à Rede DOR e não está dentro de nenhuma hospital da Rede DOR. A Rede DOR nos referencia pacientes quando os pacientes procuram a Rede DOR para tratamento de infertilidade, mas a clínica fica num local à parte. Pois é, e qual é a situação mais frequente de encaminhamento que vocês recebem na clínica? Bom, é importante ressaltar, você falou em infertilidade, que a infertilidade conjugal é mais comum do que se pensa. No Brasil, presume-se que cerca de 15% dos casais têm dificuldade para engravidar. Isso varia de país para país. A Organização Mundial de Saúde presume que cerca de 60 a 80 milhões de casais no mundo têm dificuldade para engravidar. Então, a dificuldade para engravidar não é um problema ocasional de um ou outro casal. Então é importante isso ser encarado, até em termos de rede pública, que infelizmente no estado do Rio de Janeiro não existe nenhum serviço público voltado mais especificamente para esses casais, só tratamentos mais superficiais, porque, ao meu ponto de vista, chega a ser um problema de saúde pública pela alta incidência. Sim. E aí a infertilidade causa estresse, o estresse agrava a infertilidade, aí vai entrar no tema que nós vamos abordar e discutir bastante hoje. Na verdade, quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha? Né? É uma relação simbiótica aí, né? Vai misturando uma coisa com a outra. O que é a causa, o que é o efeito, e isso dificulta bastante. Do ponto de vista, você falou uma coisa muito interessante, que é o alto nível de infertilidade que a gente encontra nos casais. A ideia que nós, leigos, temos é de que não é uma coisa tão grave assim, não chega a ser uma preocupação para a saúde pública, mas, pelo que você falou, chega sim realmente e merece atenção das autoridades da área de saúde pública. Isso também tem um componente muito presente e muito forte, não diria predominante, mas muito forte, que é, é o aspecto psicológico. E é disso que nós vamos falar com a Andréia Rossi aqui. Andréia, bom dia. Como é que é a situação do casal? É, e quem é que geralmente sofre mais? Eu, como sou homem, eu acho que é o homem que sofre mais com esse negócio de infertilidade. Quando vem esse fantasma da infertilidade, o cara diz, pô, a culpa é minha, o problema é meu, esse tipo de coisa. Mas é, confere isso, é verdade? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos e a todas. É isso mesmo. Na verdade, é um problema que ninguém escolhe passar. Né? Você só descobre que tem o problema na medida em que você começa a tentar engravidar, né? E essa gravidez não acontece. E isso causa o que muitos autores falam de uma dilaceração biográfica na vida desse casal, uma crise, né? Porque ninguém imagina que algo que é o mais natural possível na vida de um casal, né, que é ter filhos, ele vai, não vai conseguir dar conta disso, né, ou vai precisar buscar ajuda para conseguir realizar esse grande sonho que faz parte da maioria das pessoas, né? Claro que tem pessoas que não desejam ter filhos, mas a grande parte, a maioria da população tem planos, se imagina um dia poder engravidar e ter seus próprios filhos. Então, isso traz uma crise muito grande na vida do casal, né? Fazendo com que eles precisem dar conta disso, né? Buscar caminhos aí para lidar com essa questão, né? Traz um sofrimento muito intenso, sentimentos variados, né? De decepção, de tristeza, de impotência, né? E aí as pessoas vão lidando, né? De maneiras diversas também, né? Mas há casos que isso evolui para uma depressão e às vezes até para a separação do casal, né? Assim como tem casos em que o casal se une, se fortalece para enfrentar juntos a situação. É, preenchem a lacuna um do outro, isso, né? Quer dizer, eles na verdade se ajudam mutuamente. Isso. Quando o amor é mais forte, eu acho que isso é o que acontece, né? Sim. Agora, uma coisa que você falou e que me pareceu absolutamente ponto pacífico é que as pessoas, no geral, elas casam para ter filhos, casam e querem ter filhos, formar família, né? Então, esse tipo de consequência, quando não vem naturalmente, começa a causar esses problemas. Nessa medida, o Galo, quando o casal procura, é o casal que procura a clínica, é o casal que é encaminhado para a clínica, um ou outro, como é que é isso? É feito o exame patológico no marido e na mulher, e aí dali diz, olha, o problema é você, o problema é, ou não tem isso, como é que funciona isso? Bom, inicialmente eu queria complementar um pouquinho esse tema inicial, porque quando a gente fala de que gestação, a gravidez é uma coisa natural, além de ser uma coisa natural, fisiológica, é uma coisa cultural. Uhum. No livro do Gênesis, da Bíblia, está lá, Deus fez varão e fêmea e disse, crescei e multiplicai-vos, dominai o mundo e sujeitai-o. Então, as três maiores religiões do mundo, a religião judaica, a muçulmana e a católica, têm no seu livro sagrado o livro de Gênesis. Então, culturalmente, os casais são cobrados a ter filhos, a prolongar sua família. Então, um problema de infertilidade conjugal, na verdade, eu até brinco que é uma infertilidade familiar. Não envolve somente o marido e a mulher, envolve os futuros avós paternos, os futuros avós maternos. Então, quando você tem isso, você tem uma pressão não só da própria mulher sobre ela mesma, dos amigos, dos familiares. E aí, quando é que vai ser? Quando é que vai ter filho? O que está faltando? Quer ajuda? Aquelas brincadeiras que muitas vezes, até na forma de brincadeira, acaba intimidando mais esse casal. Muitas vezes esses casais acabam se recolhendo, evitam o convívio social, que vai ter sempre uma brincadeira de um amigo. E aí, já tenho três filhos, quando é que você vai ter o teu? Quer ajuda? Quer aprender? Sabe? Então essas coisas, quer dizer, até querendo ajudar os amigos, os familiares, tentando incentivar, acabam aumentando muitas vezes a frustração e a ansiedade desses casais. Agora, quando você pergunta a causa de infertilidade, na verdade, isso é bem dividido. Não existe uma causa de infertilidade. A infertilidade conjugal é multifatorial. Geralmente, em 30% das vezes, o problema é só do marido. Em 30% a 40% das vezes, é só da esposa. E em 30% a 40% das vezes, é do casal. Tanto o homem como a mulher têm alguma dificuldade, que às vezes são pequenas, mas juntas se tornam uma grande dificuldade. Então, quando o casal nos procura com dificuldade para engravidar, é necessário fazer uma série de exames nos dois. No marido, a função espermática dele, ver se o espermograma está normal. A mulher vê a parte hormonal, vê se ela está ovulando adequadamente, se as trompas não são obstruídas, se a cavidade uterina está normal, se ela não tem mioma, não tem adenomiose, endometriose, uma série de alterações que podem levar à infertilidade. E hoje, mais grave ainda, que é a idade da mulher. Porque essas mudanças culturais do último século, a mulher, com o advento da pílula anticoncepcional, pôde separar a sua vida reprodutiva da sua vida sexual, e elas passaram a retardar a gestação. E com isso, mulheres que engravidavam antes, entre os 15 e 25 anos, passam a pensar em gravidez depois dos 35, 40 anos, e esse dado a gente não tem como alterar. A idade da mulher é o fator que mais agrava a infertilidade, que a gente não tem como corrigir, que diminui muito as chances de sucesso até na própria fertilização in vitro. Que existe uma lenda, vou fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, comprar um apartamento maior, depois se eu tiver dificuldade vou fazer fertilização in vitro. E não é assim. Uma fertilização in vitro, em média, dá 35% de gravidez, variando com a idade. Uma mulher de 30 anos tem 60% de sucesso. Uma mulher de 42 anos só tem 5% de chance de engravidar, mesmo numa fertilização in vitro. Então, eu quero aproveitar aqui para dar esse alerta, para não achar que a fertilização in vitro resolve todos os problemas e não postergar demais a gestação. A verdade é que as pessoas, também as mulheres, com o papel cada vez mais importante que elas desempenham na sociedade, no plano econômico, inclusive no sustento de famílias, tudo isso, e no campo profissional, né, as mulheres vão retardando a maternidade até como uma maneira de eu só vou ser mãe depois, mais tarde, quando eu já estiver no cargo de chefia, quando eu já estiver no nível de direção, quando eu já tiver uma estabilidade, né, funcional, que me permita dedicar mais tempo, o que é lógico, não parece um raciocínio errado, mas biologicamente tem esse empecilho, esse problema. Posso só dar um dado rápido biológico? No início do século XX, a expectativa de vida das mulheres era até 45 anos e dos homens até 40 anos. Em um século, com a melhoria da medicina, das condições de saúde, condição sanitária, esgoto, água encanada, tudo mais, alimentação, a medicação, que entrou antibiótico, antes as pessoas morriam de tuberculose, de infecção urinária, de pneumonia. Então, em um século, dobrou-se essa expectativa de vida. Do século XX para o XXI, a expectativa de vida das mulheres passou de 45 para 85 anos e dos homens de 40 para 80 anos. Só esqueceram de avisar o ovário. O ovário da mulher continua funcionando como se a mulher tivesse uma expectativa de 45. O período mais fértil da mulher é dos 15 aos 25 anos. Aos 25 anos já começa a cair a fertilidade da mulher 5% ao ano. Ao ano. E aos 35 despenca, e depois dos 40 anos demais. Então isso é um fator importante. Biologicamente, nós fomos seres vivos que eram para viver por volta de 40, 45 anos. Nós sobrevivemos com ajuda artificial, com antibiótico, com cirurgia, com uma série de coisas que fez com que nós dobrássemos em um século a nossa expectativa de vida. Mas o nosso ovário funciona ainda como se a gente fosse viver até os 40 anos. É verdade. Andréia, o Galo falou uma coisa que me despertou a atenção, que é essa questão cultural. E essa questão cultural, ela é muito ligada ao aspecto psicológico nessa discussão sobre a infertilidade dentro do casal, que você falou até que pode levar à separação, e não é raro que isso aconteça. Agora, é comum a gente ver, ou pelo menos era comum, eu vou falando assim porque eu não tenho noção, você que trabalha com esse pessoal, você que sabe melhor isso, de que as duas irmãs, uma tem 3 anos menos que a outra, ou 2 anos menos que a outra, e a mais velha se casa, e a mais nova se casa 2 anos depois, numa hipótese, e a mais nova, assim que se casa, menos de um ano depois, ela já está grávida. E a mais velha, casada já há 2 anos, não engravidou. E aí isso cria uma expectativa dentro da família, de uma maneira geral, que pode levar, inclusive, à dissolução do casamento da mais velha, né? Ao problema de não... E a relação interfamiliar, ela com a irmã, ela com a mãe, a mãe com... Em resumo, pode criar uma confusão danada isso aí, não é? Isso, pode sim. Vai depender da maturidade dessa pessoa, desse casal, para lidar com a situação, né? Mas, sem dúvida, é uma situação que traz um sofrimento muito intenso, porque, inevitavelmente, tem uma cobrança, uma expectativa dessa família, a comparação né, entre as irmãs, entre os amigos que na mesma faixa etária começaram a ter filhos. E não raro, o casal sofre e vivencia toda essa situação relacionada à sua dificuldade de engravidar de uma maneira muito solitária. Né? Tem muita dificuldade de compartilhar da sua situação em função de culpa, de vergonha, né? de sentimentos que faz com que eles se sintam diferente dos demais. Então, eles acabam se isolando, vivenciando todos esses sentimentos de uma maneira muito solitária, né? Isso acaba aumentando a intensidade desses sentimentos, né? E porque quando a pessoa compartilha, né, ela vai percebendo que isso, como o Dr. Galo falou, é mais comum do que se possa imaginar, né? Mas pela vergonha, pela culpa, ele vivencia isso muito solitariamente, né? E é muito difícil esse processo. Eu me lembro quando eu era menino que no círculo familiar tinha um casal que não tinha filhos, não podia ter filhos. E isso era como um estigma. Isso. Eles eram tratados assim, ah, coitado, é o fulano e a fulana que não podem ter filhos. E quase que falavam baixinho, assim, para, né, para eles não ouvirem. Quer dizer, isso é uma carga, além de carga social, uma carga emocional muito pesada. Muito grande. Pois é. É um estigma oculto. Ainda existe isso, muito, nessa força, assim? Muito intensamente. Vocês percebem isso? Você percebe isso, Galo? Existe e da própria pessoa, quer dizer, isso é interno no casal em relação aos familiares e aos amigos. Isso, e aí vira um ciclo vicioso, porque é aquela velha história que você não sabe, você não pode dizer que o casal tem infertilidade somente pelo estresse. Agora, que o estresse agrava a infertilidade, isso é uma coisa que já está bastante visualizada. Agora, se você tem uma dificuldade para engravidar, gerando uma ansiedade, uma angústia que aumenta o estresse, porque a gente sabe hoje que a liberação de um hormônio chamado adrenalina, que a ansiedade, o estresse libera, interfere num outro hormônio chamado prolactina, que interfere na produção dos hormônios que vão estimular o ovário. Aí isso faz com que a ovulação não ocorra adequadamente, ou até que possa, a prolactina quando aumenta, a mulher pode inicialmente parar de ovular e, dependendo dos níveis de prolactina, até parar de menstruar. Então, quer dizer, quando você encontra isso, um substrato objetivo, é mais fácil de tratar. O estresse levou uma hiperprolactinemia, que levou uma anovulação, que levou uma amenorreia. Existe medicação para normalizar a prolactina e o casal voltar a ovular, voltar a menstruar e ter chance de engravidar. Porém, na maioria das vezes, isso não se manifesta objetivamente. Essa alteração hormonal, ela é pulsátil, ela não consegue impedir completamente a ovulação, mas interfere na ovulação, na qualidade da liberação dos hormônios que vão preparar o endométrio para receber o embrião. Então, tudo isso pode, com certeza, contribuir para agravar essa infertilidade do casal. Você ia falar uma coisa? E mesmo quando, mesmo com acesso aos medicamentos, se a pessoa não toma consciência, né, de que ela precisa se cuidar, né, e buscar outros caminhos para lidar com essa ansiedade, com as angústias, né, para tentar reverter esse processo, né, de culpabilização, de estresse mesmo, às vezes você não consegue ter o resultado esperado até com o uso das medicações. Né? E tem um dado interessante que a maioria dessas drogas ansiolíticas também, medicações psiquiátricas, elas interferem na prolactina também, podem levar à hiperprolactinemia e à infertilidade. Então, quer dizer, tudo isso é tão bem encaixado que você tem que chegar num momento que você tem que quebrar esse ciclo vicioso e achar um caminho. E aí está o papel do especialista nessa área de psicologia, que vai exatamente ajudar esse casal a sair desse ciclo vicioso, que leva, é um ciclo vicioso que roda para baixo, na direção, levando o casal cada vez mais para baixo. É depressão, é verdade. Começa com ansiedade e vai parar na depressão. Você foi exato. Você começa na ansiedade e aquilo acaba numa depressão. Isso. E às vezes não precisa de nada muito excepcional, né? A gente observa que quando os casais, por exemplo, participam de grupos, como que a própria Clínica Vida oferece, né? O grupo de apoio, onde há um espaço de troca de troca dos sentimentos, da experiência, né? Dos procedimentos que cada um vivenciou, a forma com que cada um vivenciou, isso por si só desmistifica essa ideia de que, nossa, só acontece comigo, né? Sou eu a única pessoa da face da Terra que tem esse problema, né? E tira um peso enorme. Então, é muito interessante o efeito imediato relatado pelas pessoas, assim, do quanto elas estão mais leves, né? Do quanto aquilo ficou mais comum, né? E há caminhos para lidar com isso. Fica mais fácil de encarar e mais fácil de você conviver com esse tipo de coisa. Eu queria inserir uma outra questão aqui, que é, já que nós estamos num aspecto muito científico também da medicina, essa patologia, digamos assim, isso tem alguma coisa a ver com família? Existem predisposições genéticas ou coisas hereditárias? Existe isso, não? Ou eu estou falando bobagem só aqui? Não, você não tá falando bobagem, não. Existem algumas coisas que têm relação familiar, sim. Por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, que é quando a mulher tem um ovário aumentado de tamanho, com muitos cistos e que não ovula, ela está relacionada geralmente a uma coisa chamada resistência à insulina, que são mulheres que produzem muita insulina. Então isso tem um componente familiar também. Então, filhas de mulheres que têm resistência à insulina têm mais tendência a ter resistência à insulina. A insulina se liga no ovário e não deixa o ovário funcionar direito. Miomatose uterina, existe uma tendência familiar também. O mioma pode levar à infertilidade e muitas vezes levar a perder o útero. A endometriose também tem um componente familiar. Não é uma causa gênica nem cromossômica, mas existe um componente familiar. Como na maioria das doenças, hipertensão arterial, diabetes, câncer de mama. Então existe um componente familiar, sim. Tanto que na entrevista que nós fazemos com o casal, na primeira entrevista, nós perguntamos se tem alguém na família com história de infertilidade, endometriose, mioma. Na verdade, toda anamnese, né, a gente sempre responde sobre a família, né? Exatamente. Você pergunta, alguém na família morreu do coração, né, cardíaco, teve câncer, esse tipo de coisa. Isso para qualquer, até para unha encravada. Imagina uma situação com dessa certeza. Que é mais complexa. Essa questão também é abordada nessas primeiras relações na psicologia também, você chegar e saber como é que é o ambiente familiar, como é que o histórico da família nessa questão? Sim, sem dúvida, porque nós não somos seres isolados, né? Então, todas as relações às quais nós estamos inseridos, elas têm um efeito sobre a vida, né, da gente. Então, é importante saber quais são os laços, né? Como que as relações se estabelecem, que tipo de apoio a pessoa tem no meio familiar, às vezes não é no meio familiar, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente tem famílias, a gente vai construindo ao longo da vida famílias afetivas com as quais a gente se identifica às vezes mais do que com a própria família de sangue, né? E que a gente se sente mais à vontade para compartilhar determinadas situações. Então é muito importante que durante esse processo o casal encontre, né, pessoas com as quais ele se sinta à vontade para compartilhar dessa situação que ele está vivendo. Existem situações também em que o casal, ela principalmente, no caso da mulher, por razão de histórico familiar, ela já se sinta predisposta a não ter uma criança, a não engravidar ou a não ter uma gravidez bem sucedida por causa desse histórico familiar? Eu acredito que sim, a gente percebe isso, especialmente em pessoas que tiveram histórias traumáticas, mas pessoais delas, né? Ou familiares, né? Então, alguma situação de violência, que pode ser até a história da mãe, né? Então, a gente observa que, diante da situação da infertilidade, vem à tona conflitos que, às vezes, estavam inconscientes ou até eram conscientes, mas a pessoa não tinha noção da dimensão deles, né? E eles aparecem nesse momento. Ô Galo, em que medida isso pode afetar o tratamento clínico? Você falou nisso de história familiar, algumas coisas que incomoda mais a paciente, por exemplo, menopausa precoce. A minha mãe entrou na menopausa com 35 anos, eu tenho medo de entrar na menopausa cedo, porque existe uma tendência familiar também. Uma outra coisa, que aí sim tem um componente genético mesmo, são os abortamentos recorrentes, casais que não conseguem segurar a gravidez. Porque hoje nós sabemos que existe uma alteração do sangue chamada trombofilia, e algumas delas são trombofilias hereditárias, em que existe uma, você recebe da sua família, quer dizer, é uma doença familiar, que são mutações genéticas que fazem com que o sangue coagule demais durante a gravidez. E sangue coagula, forma pequenos trombos que obstruem os vasos que vão alimentar o embrião, e essa gravidez se interrompe, geralmente no segundo mês de gravidez. Então, quando existe isso na família, a minha mãe perdeu 6 filhos antes de eu nascer. Porque quem tem isso pode até ocasionalmente ter um neném a termo, mas na maioria das vezes pode evoluir com abortamento ou até com morte do feto dentro da barriga com 5, 6, 7 meses de gravidez. Então existem também algumas coisas na infertilidade que têm um componente familiar comprovado, e quando isso existe, leva a ansiedade principalmente da mulher nesses casos, que nos procura preocupada por causa dessa história familiar. Essa questão que você falou no início do programa, do prolongamento da expectativa de vida, do aumento da expectativa de vida, tanto para homens como para mulheres, e como resultado de uma série de avanços da medicina, da alimentação, do urbanismo de maneira geral, em suma, da vida, isso também criou novas condicionantes, novos condicionamentos orgânicos que alteraram o metabolismo, alteraram a estrutura orgânica da mulher, principalmente? Sim, o que que acontece? Primeiro, em termos só de idade. Você tem uma ideia, uma mulher de 25 a 30 anos tem uma chance de 20% ao mês de engravidar. Casal que está tentando engravidar, a mulher tem 25 a 30 anos, chance de 20%. Aos 40 anos, essa chance é apenas de 5% ao mês. Aos 42, é apenas de 2% ao mês. Com a idade, a quantidade de óvulos que o ovário produz, que a mulher já nasce com um número certo de óvulos. Ela não produz óvulos durante a vida. Esses óvulos são produzidos durante a vida embrionária. Ela já nasce com aquele número de óvulos. Com a idade, mensalmente, um grupo de óvulos, desses óvulos, vão ser descartados. Mesmo que a mulher tome pílula, que às vezes a mulher, vou tomar pílula, vou guardar meus óvulos. Não existe. Todo mês, um grupo de óvulos, que nós chamamos de coorte folicular, ela vai ser ativada, ou para ovular, ou para sofrer um processo de degeneração, que nós chamamos de atresia, de apoptose. Então, com a idade, cada vez a mulher tem menos óvulos, e a qualidade desses óvulos também piora. Geneticamente, ele piora. Ele vai tendo alterações na sua divisão celular, de maneira que, com a idade, além de diminuir a chance de engravidar, aumenta o risco de aborto. Por exemplo, uma mulher de 30 anos tem 20% de chance de engravidar ao mês, e cada mulher que engravida nessa idade tem o risco de 10% de abortar. Uma mulher de 40 anos, a chance de engravidar é apenas 2 a 5% ao mês, e a chance de abortar é de 40%. Quer dizer, diminui a chance de engravidar e aumenta o risco de abortar. Isso do ponto de vista de idade. Outro fator ambiental muito importante realmente são os poluentes ambientais. Hoje a gente sabe que a endometriose é uma doença raríssima no passado. Hoje a endometriose ela é extremamente frequente, grave. Endometriose é quando o tecido endometrial, que é a parte interna do útero, cresce. Endometriose. Ah. Endométrio é a camada interna do útero, aquela camada que descama na menstruação. Endometriose é quando esse tecido cresce fora da cavidade do útero, lá dentro da barriga. Ela localmente funciona como se fosse um câncer. Não é um câncer, não é maligno, mas invade bexiga, invade intestino, uma doença gravíssima. E para você ter ideia, endometriose está presente em 10% das mulheres. Quando nós pegamos os casais com infertilidade, a gente encontra em 40, 50% das mulheres. E a endometriose tem um componente ambiental muito importante, porque muitos desses plásticos que se usa hoje em embalagem, que se esquenta no micro-ondas, eles liberam umas substâncias que a gente chama de disruptores hormonais, que se ligam no receptor estrogênico, estimulando a endometriose. Tem também a parte contaminação de água, por exemplo, com hormônios. O frango, a carne que a gente usa é contaminado com hormônio, porque dão hormônio para os animais crescerem. Toda a mulher toma pílula. Agrotóxico também, isso agrotóxico tudo. Agrotóxico. E a mulher toma pílula, faz xixi, aquele hormônio não se desfaz mais. Vai para a água, vai lá para o Rio Guandu. Quando faz a limpeza da água, as impurezas foram retiradas, mas os hormônios não. Então, quer dizer, a vida moderna também gerando doenças que levam à infertilidade. É, e é isso aí, eu acrescento um outro aspecto, a gente subir mais um degrau nessa conversa, que é a fertilização, a gravidez assistida dentro do laboratório, dentro da clínica, e a expectativa que as pessoas, os casais têm, e eu volto mais uma vez o foco essencial para a mulher, porque é ela quem está gerando a vida. É uma solução, Andréia, para o caso do casal que está com 40 anos, ou beirando os 40 anos e que está querendo ter, não teve até agora, já fez tratamento se não deu certo, esse tipo de situação? Eu diria que é um caminho, uma opção possível, né? A decisão vai ser muito pessoal, né? Porque o casal vai precisar abrir o leque de possibilidades, entender qual a dimensão do problema dele, né? E discutir com o médico quais são as possibilidades. Agora, um aspecto que é muito comum, muito frequente, é a idealização das pessoas quando elas chegam nas clínicas de infertilidade, né, em busca de tratamento de reprodução assistida. Acho que isso está associado também com uma ideia equivocada, que é também muito frequente hoje em dia, de um suposto controle da vida. Né? As pessoas imaginam que elas podem planejar tudo, controlar tudo, né? Inclusive o seu corpo biológico, como o Dr. Paulo comentou. Então, elas vão adiando esse planejamento e quando decidem, né, tem em mente, ah não, tem tratamento para isso e quando eu quiser, eu vou conseguir engravidar e ter esse meu filho da maneira com que eu imaginei. Não necessariamente as coisas vão acontecer dessa forma, né? E aí a pessoa vai precisar lidar com a situação da maneira com que é, porque o tratamento de reprodução assistida, ele sem dúvida nenhuma pode ajudar os casais a engravidarem, né? Vai aumentar a chance desse casal ter filho, mas ele não garante que a gravidez aconteça. E o casal precisa ter noção disso. Precisa ter o pé no chão o tempo exatamente, todo, né? Exatamente. Não pode viajar, já ir comprando berço, essas coisas que o pessoal não, faz. Está brincando, mas é verdade. Muito comum, não, as pessoas chegam saber se tá grávida, com o quarto pronto. É. Não, não estou brincando, eu conheço essa história. É. Isso, infelizmente, a gente vê na vida, né? Não precisa nem assistir vida a novela. Real. Não precisa nem assistir a novela. Eu brinco que o tratamento de reprodução assistida, ele causa um estresse emocional e financeiro para o casal. Muito grande. Porque é um tratamento caro, com medicação e tudo se gasta por volta de R$18 mil. E numa tentativa? Por cada tentativa. E quando não dá certo, isso leva a uma frustração muito grande. Tem casais que chegam, ela falou para avaliar, tem casal que chega para mim querendo fazer fertilização in vitro. E eu vou ver na anamnese, na história do casal, nos exames, que muitos desses casais não precisam de fertilização in vitro. O problema não é fertilização in vitro. Eles insistem nisso, como se fosse uma coisa mágica que vai resolver. Aí eu comento com eles, olha, vocês não me procuraram para fazer uma fertilização in vitro. Vocês me procuraram para engravidar. A fertilização in vitro é uma ferramenta se for o único caminho para você engravidar. Porque você, na tua idade, você vai ter 40% de chance de engravidar. Então não adianta você fazer a fertilização in vitro, continuar não grávida, tendo gasto R$18 mil. Então a gente tem que encarar a fertilização in vitro como uma das formas de tratamento. O tratamento da infertilidade conjugal requer um diagnóstico preciso do casal. Dentro do feito diagnóstico, existem tratamentos clínicos, cirúrgico e das técnicas de reprodução assistida. Tratamento clínico, quando, por exemplo, você detecta que tem algum problema hormonal na mulher, que você pode controlar aqueles hormônios. Ou que você vê que tem uma inflamação, uma endometrite, que é a inflamação do endométrio, que você tem como corrigir isso com antibiótico. Tratamento cirúrgico, um mioma, uma adenomiose, às vezes uma varicocele, que melhora a qualidade espermática do marido. E quando o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico não conseguem resolver a situação, é que nós partimos para as técnicas de reprodução assistida, que incluem a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. Então, essas são ferramentas que a gente vai usar quando necessário. É o nosso ponto final do tratamento. Porque se você parte, você parte direto para a fertilização in vitro, esse casal não engravida, aí eles vão para o fundo do poço. Porque na cabeça deles já tentaram tudo e não conseguiram. Inclusive venderam o carro, fizeram tudo. Venderam o carro, pegaram o dinheiro emprestado. Existem situações, Galo, em que você diz, você faz os exames e você diz, olha, o caso de vocês não adianta nem fertilização in vitro, nem tentar, não adianta, vocês vão perder dinheiro, porque você está mexendo com o imaginário, você está mexendo com a realização onírica, né, existencial dessa pessoa. Então, existe caso que você tem que dizer isso e como é essa comunicação? Existem casos realmente que você tem que colocar o casal com o pé no chão. Hoje em dia, com algumas técnicas de reprodução assistida, existem outras maneiras de se fazer. Por exemplo, tem casos que a mulher com uma idade mais avançada, ou até uma mulher mais jovem que entrou em menopausa precoce, ou que no tratamento de fertilização in vitro não consegue óvulos viáveis, que você tem que chegar para ela e falar, infelizmente, com os seus óvulos não é mais possível. Existe hoje o recurso da ovodoação, usar óvulo doado de mulher mais jovem. O marido também tem, em certas situações, ele não consegue espermatozoide nem com biópsia de testículo, nem com punção de testículo. Existe a possibilidade de se usar o sêmen doado, de banco de sêmen. Existe aquele caso da mulher ou que não tem útero, ou que tem um útero muito comprometido por doenças, que você pode lançar mão do útero de substituição, que é utilizar o útero de uma parente até quarto grau, que vai emprestar o útero. Você pega o óvulo dessa mulher com o espermatozoide desse homem e vai colocar um embrião no útero dessa pessoa que está doando temporariamente, emprestando seu útero para o crescimento dessa criança. Então, isso, hoje a gente tem recursos para tentar solucionar os casos que antes eram impossíveis de solucionar. Mas aí entra outro componente emocional, aceitar a ovodoação, aceitar a espermodoação, aceitar a útero de substituição. Aí tem mais mais panos para manga para André discutir aí. Você estava exatamente entrando onde eu ia chegar agora. Exatamente. Como é que é culturalmente e psicologicamente o cara aceitar, até a mulher aceitar já a gestação do filho dentro da barriga de outro, a barriga de aluguel já é uma situação complexa. Agora, o cara numa sociedade machista como a que nós vivemos, aceitar que o filho dele venha de um banco de sêmen é muito duro, não é não? Como é que é, Andréia? Sem dúvida. A gente está falando que são alternativas possíveis que aumentam a complexidade do problema. Né? Então, a gente, inevitavelmente, os casais vão precisar elaborar um luto, né, daquilo que eles idealizaram, eles imaginaram para suas vidas, né, e que eles não têm condição de resolver daquela forma, né, e é preciso ter maturidade para que eles possam conversar e chegar naquilo que é viável para cada um. Não tem certo ou errado nesse caminho. Né, tem, de novo, as opções possíveis que cada casal vai encontrar. Porque eu já atendi casais que, com uma tranquilidade enorme, aceitaram, por exemplo, a doação de gametas, e já atendi casais que era inconcebível isso. Né? Quando a gente fala da doação de gametas, eu diria que a gente está falando de um tipo de adoção. Gametas é o óvulo, espermatozoide, a mulher é o óvulo. Que isso, o leigo pode... isso, é, exatamente. Claro, é bom né, ter um certo didatismo aqui, porque o nosso ouvinte, exatamente, eu inclusive, a gente não tá... Então, não deixa de ser uma espécie de adoção. É uma adoção parcial, né? Que você está adotando o óvulo de uma outra pessoa que pode se unir com o espermatozoide do seu marido, né, em laboratório, e você pode gestar esse embrião, né, esse filho na sua barriga. Você pode lançar a mão de um espermatozoide de um banco de sêmen, né, e que pode fazer a fecundação in vitro, né, a fertilização in vitro com o seu óvulo, e você também pode gestar, né? E no caso, tem outras tantas possibilidades, né? Então você precisa estar elaborando tudo isso. E nem todo mundo consegue dar conta desse processo. Eu sei de casos, né? Eu não acompanhei, né? Mas a gente vai discutindo, conhece outros colegas, né? De pessoas que acabaram tendo muita dificuldade, né? Fizeram um processo de ovodoação e essa mãe não conseguiu criar vínculo com essa criança. Né? Porque não soube trabalhar emocionalmente essa questão. Isso virou um conflito, né? É. Então tem uma dificuldade na relação com a criança. E outras que isso foi absolutamente tranquilo. Então não tem regra, não tem certo ou errado, tem o que é possível para cada casal e cada situação. Tem uma carga nisso aí, eu vou voltar ao que você falou também antes, né? Das três maiores religiões e do livro de Gênesis. E aí você volta a essa questão quando você encontra esse tipo de problema também, não é, o Galo? Ou é só coisas psicológica e afetiva e cultural apenas, ou ela entra também nesse aspecto? Tem religiosa, a religião cristã, a católica, pelo menos, não aceita essa ovodoação de gametas. Então tem esse componente também. Mas eu queria só pegar o gancho do que ela falou, do caso da mulher que não criou vínculo afetivo, mas na prática o que a gente vê, felizmente, é que isso é a minoria. Uhum. Né? Isso me surpreendeu muito, porque quando eu comecei a trabalhar com fertilização in vitro, há 15, 20 anos atrás, eu mesmo tinha uma dificuldade muito grande para expor e conversar com o casal sobre ovodoação ou espermodoação. Eu me sentia derrotado, eu me sentia aquele profissional, eu não tenho mais o que fazer por eles, vou arrumar um quebra-galho, que é o óvulo doado, o sêmen doado. Mas a experiência, o retorno que esses casais me deram me mostrou o contrário. É impressionante. Eu brinco que a maioria dos casais mais felizes que eu vejo de fertilização foram casais que receberam óvulo ou sêmen doado, que eles já tinham um diagnóstico de que nunca poderiam ter filhos e conseguiram resgatar essa possibilidade. E já ouvi de algumas pacientes falar o seguinte: não é só ter um filho, eu quero gestar, eu quero sentir, sim, eu quero engravidar, eu quero passar 9 meses, ver uma vida crescendo dentro de mim. Então, na prática, o que eu vejo é que a maioria das vezes, mesmo esses casais que têm muita dificuldade para aceitar inicialmente, depois que a gravidez acontece, aquilo muda. Eu tive uma paciente que ficou 4 anos relutando em aceitar ovodoação. E eles iam no consultório e discutiam na minha frente, o marido insistindo que ela aceitasse, ela não querendo, até que ela fez e engravidou. O resultado do exame de gravidez dela foi numa sexta-feira. Segunda-feira de manhã, ela estava na porta do meu consultório. O que você está fazendo aqui? Não, eu só queria dar um testemunho para o senhor. Eu fui uma burra. Eu perdi 4 anos da minha vida. Desde o momento que eu peguei esse resultado de gravidez, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Eu não quero nem saber de onde veio o óvulo. Então, quer dizer, na prática, graças a Deus, porque a mulher passa 9 meses com o bebê na barriga dela, crescendo, chutando, ela que sente dor, ela fica enjoada, ela passa mal, ela que vai ter o parto normal ou cesariana, ela fala para mim: doutor, como é que eu vou achar que não é meu? Não tem como, ao final desses 9 meses, cria um vínculo muito forte. Agora, ocasionalmente, pode ter mulheres que não... Como existem mulheres que não conseguem criar vínculo com o próprio filho, sim, natural dela, com o óvulo dela. Sem dúvida. Tem mulheres que competem com a criança, acham que a criança vai tirar o marido dela. Então, isso daí são outros, sim, aspectos. Mas, na prática, a maioria dos casais, depois que consegue gravidez, mesmo com gametas doados, eles acabam, né, se integrando, realizando. Muito, se realizando. Nesse caso aí, a depressão pós-parto, né, que comumente se fala aí, e que leva a mãe a rejeitar o neném, esse tipo de coisa, como é que funciona isso? Como é que você vê isso, André? Existe isso ou não? Isso existe, mas eu desconheço uma associação. Na verdade, eu nunca li nada a respeito de uma associação que ocorra maior depressão com essas mulheres. Eu acho que não. Não, eu não conheço nenhum estudo que fale a depressão pós-parto, ela tem um componente hormonal mesmo. Sim, né? Sem dúvida. Altos níveis de hormônio, químico, né? De progesterona, que alteram o humor da mulher. A mulher grávida, durante a gravidez, já tem uma labilidade emocional muito grande. Eu brinco que ela chora até por causa de novela, qualquer coisa é motivo de brigar, qualquer coisa é motivo de chorar. Até vendo desenho animado. E depois, quando o neném nasce, tem várias coisas associadas. Além da parte hormonal que influencia, nós temos a insegurança que toda mulher tem. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber cuidar dessa criança? Um processo de adaptação grande. Será que eu sou capaz disso? E mais, aí a mulher geralmente dorme mal, porque está amamentando. Aí dorme, aí fica preocupada com o neném, acorda toda hora para ver se o neném está respirando, se o neném caiu do berço. Então, tudo isso, quer dizer, insegurança, fatores hormonais, cansaço, estresse pós-parto, tudo isso contribui de maior ou menor maneira para essa depressão pós-parto. E lógico que cada indivíduo é um indivíduo, cada indivíduo vai responder de forma mais branda ou mais acentuada a esses estímulos. Eu queria fazer uma questão, botar uma questão final aqui, porque nós já estamos caminhando para o fim do programa. É impressão minha ou nós temos uma incidência muito maior de gêmeos hoje. Eu vejo até carrinho com duas crianças dentro. E aí eu procurei me informar, me disseram que isso era resultado de gravidez assistida, de fertilização, esse tipo de coisa. Tem alguma coisa a ver? Com certeza. Porque com as técnicas de reprodução assistida, você quando faz fertilização in vitro, você geralmente transfere mais de um embrião. E no passado, se transferiam 3, 4, 5, 6 embriões e tinha risco de trigêmeos, quadrigêmeos, quíntuplos. Hoje mudou bastante. Hoje, primeiro que as clínicas melhoraram muito a sobrevivência dos embriões, porque como era 10, 15, 20 anos atrás, você não sabia daqueles embriões que estavam no laboratório quantos iriam sobreviver. Aí, na dúvida, você pegava os óvulos, espermatozoide, fertilizava e um ou dois dias depois transferia 3, 4, 5 para ter uma segurança de algum deles vingarem. Hoje, com a evolução dos recursos do laboratório, os meios de cultura, as incubadoras que conseguem manter o embrião estável, a gente pode deixar o embrião evoluir até o terceiro, até o quinto dia de evolução, e aí escolher o embrião melhor e transferir. Então, hoje, em alguns países da Europa, só se transfere um embrião. No Brasil, as boas clínicas de reprodução humana, na maioria das vezes, só transferem um ou dois embriões. E existe uma recomendação do Conselho Federal que até 35 anos, até 34 anos, só transfira no máximo 2 embriões, de 35 a 39 anos, no máximo 3, e acima de 40 anos, no máximo 4 embriões, que as taxas de gravidez diminuem com a idade. E as clínicas de bom padrão geralmente transferem no máximo 2 embriões de boa qualidade, porque hoje nós sabemos que transferindo 2 embriões, a gente já tem uma chance boa de engravidar. E transferindo 2 embriões, se a mulher de 30 anos transferir 2 embriões, ela tem 60% de chance de engravidar. Se engravidar, 85% a 90% de chance de ser um bebê só e 10% a 15% de serem gêmeos. Agora, se eu transferir 3, 4, 5 embriões, essa mulher vai ter risco de triplo, de quádruplos, de quíntuplos, que não é bom. Por quê? O risco de prematuridade do bebê é maior, risco da mãe no pré-natal é maior, neném nascer prematuro demais e ficar com sequela. Inclusive, hoje, entre os parâmetros de avaliação da qualidade das clínicas de reprodução humana, está a taxa de gemelaridade. Clínicas que têm altas taxas de gemelaridade são consideradas de mau padrão, porque é uma prática considerada hoje errada na medicina reprodutiva, transferir muitos embriões. Agora, essa história de transferir vários, né, e aí o cara se der trigêmeos, quádruplos, esse tipo de coisa, também corre um risco muito grande das crianças nascerem órfãs de pai. O pai cai duro quando esperando um filho, dois no máximo, de repente vem três, quatro, o cara diz, meu Deus, como é que eu vou sustentar? Já vendeu o carro, né? Já pegou empréstimo no banco. Não tem nem mais o que vender. Mas é interessante que a gente observa que os casais que chegam até as clínicas em busca de tratamento, muitas vezes vêm com a expectativa de já ter... Ai, vou ter gêmeos, a gente quer ter Eles gêmeos. Pedem, eu quero gêmeos. Exatamente. Um menino assim e uma já menina. Resolve tudo um de uma vez. Um menino e uma menina. Exatamente. Um menino e uma menina. Então é interessante, porque tem uma expectativa, né, de que a gente já vai completar a nossa prole numa única vez. Numa barriga só. Mas isso está associado àquela expectativa de que a fertilização in vitro faz milagres. Exatamente. Vai dar certo, com certeza. Vou transferir dois e vou ter os dois. E um de cada sexo. Bom, para nós encerrarmos o programa, eu queria que cada um deixasse um recado final, o que gostariam de dizer para o ouvinte, principalmente para o ouvinte, né, que está nos acompanhando aqui, que eu acho que é o público preferencial dessa conversa, começando com o Dr. Paulo Galo. Olha, eu quero inicialmente agradecer o convite, agradecer a oportunidade. É um prazer estar participando desse debate e esclarecer a nossa sociedade com relação a essa dificuldade que, como a gente vê, 15% da população é uma incidência muito grande. Lembrar aos casais que a gente não pode separar nossa vida profissional da nossa vida pessoal. Então, tentar ter um meio termo entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Se possível, se não der para ter neném depois do doutorado, pós-doutorado, entre o mestrado e o doutorado, se já tiver uma vida familiar, já tiver um companheiro, pensar nessa gestação, porque a gente encontra na clínica as mulheres muito bem-sucedidas profissionalmente, presidentes de empresas, grandes executivas que são mulheres frustradas e infelizes porque não conseguem ter filhos. E o inverso também, mulheres que são cheias de filhos e são infelizes porque profissionalmente não evoluíram. Então o bom senso, o meio termo é o mais mandatório. E uma última coisa que eu gostaria de falar é pedir para as autoridades públicas do Estado do Rio de Janeiro terem consciência da gravidade desse problema, que é um absurdo o Estado do Rio de Janeiro, segundo o maior estado da federação, não ter nenhum serviço público que ofereça isso. Em São Paulo tem 5 serviços públicos, incluindo no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Porto Alegre tem, Brasília tem, Belo Horizonte tem, Recife tem, em Natal. Um colega meu, doutor Cléber Moraes, inaugurou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte um serviço público gratuito de fertilização in vitro para esses casais com infertilidade. E o Rio de Janeiro, segundo o maior estado da federação, eu estou há 10 anos tentando implantar isso no Hospital Pedernais da UERJ, nunca consegui apoio nem da Secretaria de Saúde, nem dos governantes. Então, eu acho que a gente tem que saber que um problema que acomete 10 a 15% da população é um problema sério. E infertilidade não é só o casal conseguir engravidar. Infertilidade engloba também tratamento de endometriose. O melhor controle da endometriose é quando a mulher engravida. E essas mulheres com endometriose podem perder o rim, podem perder a bexiga, podem perder o intestino por causa da endometriose. Tem também os casais, hoje em dia, que são sorodiscordantes, que tem um dos dois tem HIV ou hepatite, só podem engravidar pelas técnicas de fertilização in vitro, sem falar da oncofertilidade, que jovens, homens e mulheres que têm um câncer, que vão ter que fazer quimioterapia e radioterapia, têm um grande risco de ficar inférteis. E numa clínica de reprodução humana, podem congelar óvulos e espermatozoides. Em São Paulo, tem o Hospital Pérola Baito, que é referência para as mulheres com câncer de mama. Antes de ser operado e fazer quimioterapia, quimioterapia, radioterapia, elas são encaminhadas para o Hospital Pérola Baito, que é um hospital estadual, público, e coletam seus óvulos e congelam seus óvulos. Se as mulheres sobreviverem, elas podem continuar a ter sua vida no futuro. Leva a vida normal. Desculpa aproveitar essa oportunidade, mas eu acho que é uma coisa importante a gente brigar e lutar pela população do Estado. É tema para a gente fazer outro programa, voltar aqui oportunamente, certo? Com certeza, fique à vontade. Agora a Andréia Rossi, a psicóloga clínica, né, para o seu encerramento. Então, eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo um tema que eu considero muito importante, né? Que, de fato, concordo com o Dr. Galo, né? Não tem visibilidade na política pública e é um assunto, né? A infertilidade, ela não escolhe classe social. As pessoas acreditam que seja só a elite, né? Mas a elite é que tem acesso aos serviços de reprodução assistida, mas é um problema de saúde que acomete qualquer pessoa. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é para as pessoas estarem mais atentas a si mesmas, né? Percebendo o que está mobilizando, o momento de buscar ajuda, né? De perceber os seus sentimentos. Um casal que está vivenciando essa situação, que eles possam conversar bastante e perceber que cada um tem a sua maneira de lidar com o problema. Que é preciso um companheirismo, uma paciência, porque não tem certo ou errado na maneira com que a gente sente e vivencia as situações, né? E da importância das pessoas reconhecerem que muitas vezes é preciso buscar uma ajuda profissional para encontrar um caminho mais saudável, para diminuir o sofrimento e enfrentar a situação que aparece. Né? A gente não está livre de se deparar no decorrer da vida com situações absolutamente inesperadas. É verdade. Nenhum de nós, né? Essa que é a verdade. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês dois aqui. Muito interessante o programa de hoje, o estresse, a infertilidade, a fertilização in vitro. Aliás, nós falamos de muitas coisas, como eu havia previsto no início do programa, sempre assim. Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para você, para o doutor Paulo Galo, para a Andréia Rossi, a psicóloga. E vamos marcar uma nova conversa aqui sobre esse assunto, que é muito interessante. Para você, um bom dia, uma boa sexta-feira. Até segunda, às 10h05 da manhã. Um ótimo fim de semana. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.